passou. Atrás de um outro dia eu fui, sofrendo e aprendi a ser feliz, saber amar. A cor, a flor, um cheiro de jardim.